Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, um programa agora exclusivamente em formato podcast. Estamos de volta e já sabem, se ouvirem vozes, não cantarão palavras. Poderão dizê-las, nunca cantá-las. E isso vai acontecer nesta primeira faixa e mais à frente. Já lá vamos. Começamos com o destaque forte para um belíssimo segundo disco para alguém que se diz acordeonista, mas toca uma série de outros instrumentos, como órgão, trompete, sintetizadores, enfim, chama-se Walt McClements, colaborou com uma série de bandas ali da zona de Nova Orleans, como Hurry for the Riffraff ou Wise Blood, mas está de regresso depois de se estrear em 2021 com A Hole in the Fence. O disco é mais do que uma ideia à volta do acordeon, é sobretudo um espaço muito espiritual, num sentido nada religioso e sempre, sempre melancólico, às vezes e à volta das teclas, seja de um órgão de uma igreja de Pasadena ou do acordeão de Walt McClements, o saxofone de Aurora Neeland e as eletrónicas de Rashika Nayar. Aurora Neeland ouve-se bem nesta primeira faixa, Parade, disco On a Painted Ocean. Ouçam bem Walt McClements no arranque do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindo. I guess in terms of like what would be some of the confidence to like be like, I know what I'm doing, or like, I don't know, like, I guess, yeah, that was probably the thing that people have the least amount of confidence around is, if you're not familiar, then like, what does it look like? Yeah. Okay. Well, if you come across someone or you're with somebody and you suspect they're overdosing, the first thing to check would be to see if they're responsive. So you want to, if you know their name, call their name loudly. Maybe give them a little bit of a shake. If you don't know their name, ask loudly if they're okay. If they're not responsive to sound or touch, then you also definitely want to look for signs of breathing. If they're not breathing, that's a big red flag. If the person remains unresponsive with the sound and the touch, then you can give the first dose of naloxone. A lot of people, most people I think, are carrying nasal Narcan, and that's definitely the easiest one if it's something you're not familiar with. So you take the nasal injector and you put it in one nostril until your fingers on the plunger are at the base of the nose, and then push it really hard and put the whole dose in that one nostril. You wait 2 or 3 minutes. If the person doesn't come back and they remain unresponsive, then you can do the second dose in their other nostril, and you can just keep alternating sides every 2 or 3 minutes until the person comes back or until EMS arrives if you called them. If they're not breathing, oxygen is just as important as naloxone. If you feel comfortable and are able to do rescue breathing for the person, you can do that in between doses too. That's pretty important to keep oxygen going to the brain. Do you think, like, is rescue breathing something that you can watch a YouTube video on, or what do you, is it like? I've done training, so I guess I don't know if you could. I think it's not a terribly difficult thing, but maybe it gives you more confidence to do it if you've done a training and had someone go through it in a non-stressful situation with you. Also, if you've called EMS and you have them on the line, they'll talk you through it. Thank you. Começámos com Walt McClements e On a Painted Ocean Parade com a saxofonista Aurora Neeland. Logo a seguir é uma espécie de irmão gêmeo do disco Avanti, chama-se Memory e é mais um trabalho registado e todo composto e executado num sintetizador portátil modular, analógico, que em 72 veio com um teclado e um sequenciador, chama-se, para os interessados, EMS Synthi AKS, de 1972, e aqui pelas mãos do italiano Alessandro Cortini, de Memory, ouvimos Come Prima, e em frente com mais uma para Walt McClements, On a Painted Ocean, é um dos discos mais belos até agora de 2025, em frente com Clattering. vozes que cantam fonemas, não palavras, da Índia, um selo chamado The Future Elements, que em 2013 reuniu uma série de músicos à volta do ambient, do neoclassicismo e também do shoegaze, entre eles Carl Verkade. Lá dentro de Elements 2, esta compilação conta-se o tema de Carl Verkade, Dan R. Dreamt Of, com a remistura de Moonlight. Ouvimos também, e para trás, aquilo que é a fusão entre os sons orgânicos e digitais de dois músicos, ao piano japonesa Midori Hirano e nas produções eletrónicas COH de Sudden Fruit Disperse. E agora, músicos que há muito tempo se entrecruzam, mas pela primeira vez vão editar um disco em quarteto, no trompete, Arve Henriksen, no saxofone, Trygve Seim, no baixo, Anders Jormin, e nas percussões, Marco Onaskari. Gravado em 2023, na Dinamarca, sai no início de maio. Chamar-se-á Arcano, em frente agora, de forma mais jazzy, Elegy. Thank you. duas bandas sonoras a tocar por aqui, depois do toque jazzístico por quatro nomes nórdicos em Elegy, o tema de Avanço para Arcano, mais dois nomes também da Escandinava. Eles chamam-se Bartnoll no piano, sintetizadores, programações, samples, e no clarinete baixo Erik van Geer. Conhecemos-los pelo alter ego Trigg & Cusset e juntos editam agora as faixas que pintaram de som o jogo de computador Blueprints. A segunda banda sonora pertence ao regresso à série de anime Lazarus do lendário Shinichiro Watanabe. Tem uma série de nomes muito conhecidos, como a Kamasi Washington ou Floating Points, e também o inglês produtor e DJ Simon Green, conhecido por Bonobo, dele e da banda sonora de Lazarus, Drifting. Quase no final desta sessão do Entranze, um alemão ao piano e um polaco no violino para a faixa Your Heart Will Never Know. Chamam-se Your Chronic e Tomás Mrenka. Para o final do entranze de hoje, temas descarada e declaradamente ambientais, com gravações de campo e sintetizadores que se arrastam levemente. Primeiro, do britânico Will Bolton, o tema título para o recente Slow Shapes, e depois Cross Currents Through Nuance para Inesti. Em trans, em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. Fiquem bem, voltamos em breve.